O tempo pode passar, meu coração nele está. O seu trono é eterno, ele reina, Cristo reina. E os que esperam nele, e os que esperam nele, e os que esperam nele, não se fatigarão, não se cansarão, se renovarão, se renovarão, como águia, como águia, subirão, subirão, se renovarão, se renovarão. Não se cansarão.